2224. Boa noite, cheque trem autorizado pouso pista no zero vento 120 graus, 08 nós. Aquele pouso, baixar travado 2224. Salvador, gol no 868. No 868. Boa noite. Aracaju 230. Aguarde um instante qualquer. Sim, escuta, tá no portão. Estabilizado, azul. 1908, sobre a torre 1895. Boa noite. Salvador, boa. 908 azul, final, 7 milhas. Consigo ver boa noite, a senhora identificação foi direto do 1, vista para 3 e 10, ajuste no 014. 3 mil, boa noite. 1014, 24, 3, 4, 2. 24, sala de 24. Na minha escuta, libera a direita, segue via alfa, quilo, pátio 3, quando lá, a pista está ligada. Libera via alfa, quilo, pátio 3, sinalizador. Cheque trem, vento 120 graus, 07 nós, autorizado pouso no zero. Autorizado pouso no zero, 868, pronto, qual é? Chegou no 868. No 868, autorizado Aracaju, chegou 677, nível 230, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Tuca, Gemo, após direto, Aciona 5023, controle 119.8. Pisada na Caju 230, Golf 677. E quando a 10 curva esquerda, 2000 pés, Pucajamo e após direto. 5023 transponda, 1198 controle, 1868, apenas confirmando curva esquerda após 2000 pés. Afirmo, curva esquerda após 2000 pés ou 3 milhas fora, no perfil da PUCA, reporta pronto no 1868. Vai será? Azul 6908, solos 27, na minha escuta, libera direita, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá, atende o sinalizador. Sim, da Pátio 3. Bono 868 no ponto 1, autorizado, chama táxi. O 407 acione identificação, vai direto do 1, desce para 400, ajuste no 04. 908. Vem solicitar a Infraero, teste Taiwan de 1908. Vem solicitar o mesmo a Infraero, teste Taiwan de 1908. Boa, agora viu aqui o 1908, tá? Gente, 1908, siga o balizador. Boa noite. Obrigado. Zero chama a torre 1995. 3152 aos pós de 2 para 2010, está autorizado a tomar o lance, repasse estabilidade. Zero foi estar pronto no 0014, com 868. Torre Salvador, boa noite, 3600, 2 milhas de terra. Tá 3600, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 0 ultimais. Livre pouso no 8 visual para Airbus da Internacional 0. Ah, zero. Após a passagem do mesmo a Lima, tem o Bono 868. Após a passagem do Airbus, a Lima tem o 0, Bono 868. Sete SM identificação, autorizado chegada Mário, deixa para o nível 050. Autorizado Mário, deixa para o 050, 9077. Uma vez 58, boa noite, SM identificação, autorizada, chegada Mário, deixa para o nível 060. SM060 na Mário, 11-6258. do 4107, que tem separador de hotéis, autorizado a final IMS e repasse estabilizado. Separador 2000, X-Ray, contato estabilizado, 2407. Número 52, chama a torre, e o lado 5. Número 52, boa noite, continua a aproximação, área pista livre, ajuste na 014. Então 3600, Solos 36, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa e Juliette, portão 13, parte 1. Direita na escuta, Alfa e Juliette para o Mono 3, na 3600. Mono 868, vento 1110 graus, 079, altura 0 do colágeno 0. Autorizando 52, cheque trem, vento 120 graus, 07 nós, autorizado por 10. O 8, decolar 238, controle 1192, boa noite. 198, boa, boa noite, 68. Salvador, boa noite, 68. 1400 na Pucajé, Maracaju. 868, contato radar, suba para o nível 230, sai da Puca. 230, quando puxou, feliz Caracaju, boa noite, 68. Boa noite, prepara a Tuca, transição de tá aguardando cópia. Número 52, salas 40, na minha escuta, direita, segue via Alfa Juliette, portão 10, bate 1. Alfa Juliette, portão 10, peso 1, 5, 10. Passou 4107, estabilizou aqui. 4107, chama a torre 1895. 1895, 4107. Azul 4107, uma milha por externo. Azul 4107, boa noite, cheque trem, vento 120 graus, 07 nós, autorizado pouso no zero. Segundo de pouso, camarim, baixa do cavalo 4107. Mais 8, pronto, Roger. Pronto, Roger, 0 mais 8. 1-0 mais 8, autorizado Natal, vento 1-0, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, transição Zipar, aciona 5027, controle 1-19-8. Saída Puca, Jamo, transição Zipar, no 2, reporta Puca. Por favor, azul 4107, livre pouso no zero. Vento 120 graus, 079, 41, 071. 1868, segundo centro Recife, frequência 125, decimal 45. 2545 Recife, bom, 1868. 098, totalmente pronto? Totalmente pronto, bom, autorizado, chama táxi, 098. Autorizado, 2, chama táxi, 098. Azul 4107, solas 44. Jurei, está na minha escuta, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Direita, segue via Alfa, reporta antes da Juliette, na sua escuta, até o 507. 1258, escudo para 2003, autorizado a final IMS, repasse estabilizado. É só 2000, autorizado a final IMS, repassar estabilizado, 6258. Está estabilizado o 9057. 1057, sendo a torre 1995. 18950, grau 9057. Guarda um instante, cópia, preparar voar, elefante. Boa noite, agora não consciente da Delta 757. 9057, voa, cheque o trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 079. Autorizado pouso 110, 9077, confirma o vento, 120 com 7? Afirmo, 120 com 7. Zero, 9077. Passeira 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 1180, segue conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Arbor Elephant, aciona 5017, controle 119, décima 8. 2228, Vitória da Conquista, mais 0, conforme, pista 3, curva direita, Arbor Elephant, 5017, controle 198. 2228, planejamento correto para pushback e acionamento, chame 118 do sinal 95. 2228, correto. Salvador, o gol 1098, faz instrução de MAC, 7-0 a bordo, 2 horas e 40 minutos de autonomia, alternativa Fortaleza. 7-0 a bordo, 1098, autorizado táxi via Índia, reporta no ponto de espera pronto, ajuste no 014. Táxi autorizado via Índia, reporta no ponto de espera 010, ajustado no 014, voo na 098. 6-7, meu salão de transporte. E 4107, ingresso a Juliette, portão 1, pátio 1, atenta ao mundo da Gol. Tá, então vou dar 5 condições já pro Arduino, ainda presente? Código 1, autorizado até 4, vou sair, o ajuste no 014, terra tão mudado. Caminha 258, trânsito da torre, 1895. Torre 285, boa noite, Oxanã, 6258. 3891, você para 2010, autorizado a final IMS, repasse estabilizado. Sim, eu vou estabilizar o trânsito, 6258. Caminha 6258, sente. 1098, quanto será 1090? 1098, mantenha o ponto de espera, informa o tráfego, 1 milha de externa. Mantenha o ponto de espera, 1090, boa, 1098. Se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. 57, sala 50. Na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa. Juliette, portão 941. Libra a direita pela Alfa, Juliette, parte 1 no 9057. Tira 6258, cheque 3, vento 120 graus, 069, altura 0.00. Baixou 8 a roupa de pouso 9-0, Xené 6258. M258, sala 53, na minha escuta, libera direita, segue via Alfa, Juliette, portão 5, parte 1. Alfa, Juliette, pro portão 5, na sua escuta, 6258. Na 098, vento 120 graus, 05 nós, autorizada a decolagem 10. Decolagem 1-0 para gol 0-2-2-2-8 no baixo 3, autorizando, chama táxi. Luna 098, decolada 55, controle 1, 19, decimal 8, 1. 098, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, boa noite, gol, 1098, decolado. Luna 098, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, sai da boca. 370, boca, gol, 1098. Já, Tango Delta, qual o nome que cruza? Muito parabéns, meu pai, eu vejo isso no 014, autorizado aqui na IMS, reporte estabilidade. Passando 2228, temos 50 bordos, 5 horas e 30 minutos, alterna, tá rodando. Passando 2228, autorizado táxi, chama para ingresso no pátio principal, ajuste no 0 no 4. Autorizado táxi, chama para ingresso, 2228. Estabilizado, TAM 3891. 3891, chama Torre 1-1-8-95. Torre 1-1-8-95, TAM 3891. Portão 5, após, segue parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporta pronto. O ajuste na 0 no quadro. Passagem Avianca, parte 1 no Índia, ponto de espera, reporta 2-2-2-2. Boa noite, Altan 3891, estabilizado no ILS X-Ray 1-0. 3891, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista na 0, vento 120 graus, 069. Tipo pouso na 1-0, tá 3891. Como 098, chama o seu recife, seu correção 95, decimal 45. 2545, ou 090. Azul 4062, deixa para 2 no país, ajuste no 014, autorizado, acima a IMS, reporte estabilizado. da cola de imediato, assim, autorizado? Afirma. Certo, o Delta seletor em 1895. Certo, Delta, boa noite, confirma a intenção de pouso, 197-10. Gente, certo, no Delta, continua a aproximação, área pista livre, ajuste no 0 no 4. Pista livre no 0 no 4, certo, no 4. 4891, sala 01, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, reporta a Tira Juliette. Libera a direita, reporta da Alfa, da Juliette, da 3891. Vento 120 graus, 05 nós, autorizado a decolagem no zero. Decolagem pista 10, com Tango Delta, após o pouso segue para que parte? Certo, Tango Delta. Deixa. Certo, no Delta, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Travado de pouso, 10, 10, 10. 2228, decolado aos 03, controle 119, destino 8, por favor. 2228, obrigado, 2228. Para o 2228, contato radar, suba para o 2180, saudado. 180, amor, 2228. Juliette, portão 2, parte 1. Juliette, portão 2, parte 1, portão 3, 2, 9, Romeu Seattle, Tango Delta, sala 05, na minha escuta, libera a direita, segue de Alfa, reporta em Tia Juliette. 4062, Santa Torre 1895. Boa noite, Azul 4062, canal de 10.10. Azul 4062, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 069. Grato, 2868. Tá, no Delta, ingressa Juliette, contorna o pátio principal, reporta na Lima. Santa no Delta, autorizado ingresso na Lima, Mike, reporta na Quebec. Comandante autorizado Quebec, cruzamento no 735, Papá, estação na frequência livre, boa noite. Azul 4062, salas 10, direita, segue via Alfa, Kilo, pátio 3, estacionar para a passagem. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa 7-4-0, né? Posição prevista 5 linhas.